Acervo News, Rodrigo Downloads, um beijo amor, vem assim. Eline Martins. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Cdesmania.net, vem com Eline, vem com a Top. Estúdio A, meu amigo Alessandro, bora demais, e assim. Faz uma semana e eu tô te ligando e você não me atende. Te mando mensagens, você visualiza e não me responde, não. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Toma, desse jeito você vai acabar com a minha vida. Bem, alô, dono do bar, em cima, bem, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Traz cachaça, menino. Rocha e chora. Vem com a Eline assim, vem. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita, meu amor. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Em cima, alô, dono do bar, cadê? Que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira, não. Traz cachaça aqui pra mesa. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, hoje não tem saideira. Traz cachaça aqui pra mesa. Traz cachaça pra mesa da Eline. Bora beber, meu filho. Ei, segura a Top, vem com a Top. Toma, eu falei toma.